Meus amigos e meus irmãos, eu estou vendo ali na minha frente vários jovens e para eles eu vou pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a passagem, poderíamos dizer que se lhes é dirigida, os trabalhadores da hora derradeira. Evangelho de Jesus, segundo São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Qualquer homem que se integrar na palavra de Deus, mas de verdade, não por pretensão, arrogância, mas por querer saber, por querer iluminar-se, por querer melhorar sua vida, seu entendimento, de uma forma ou de outra, de uma intensidade ou de outra intensidade, entrará em sintonia com esse poder que vem de Deus, se expressa pelo Cristo e pelo Espírito Santo. Já que estou falando no Evangelho, mas há muitos livros sagrados no mundo, o Zendavestá, o Mahabharata, o Corão, o Velho Testamento para os irmãos judeus, para nós, a Bíblia Sagrada, com o Velho e o Novo Testamento. Eu já disse que o Evangelho de Jesus, o Apocalipse também, e as passagens mil das Escrituras Sagradas, são como uma grande orquestra. Cada vez que você ouve, você observa uma nova nuance dos instrumentos, das vozes. Da primeira vez que você escutou, você não percebeu o trabalho do oboé. Da outra, você não reparou as violas, os segundos violinos. Há um piano tocando, você não percebeu. Então, eu sou assim. Cada vez que eu escuto uma composição, eu observo muita coisa que não vi das outras vezes. Assim é o Evangelho, que é uma composição divina que desce de Deus para as nossas consciências. Não fora o universo, a mais bela partitura jamais escrita pelo Pai Celestial. Os trabalhadores da hora derradeira. E continuou Jesus: o reino dos céus se assemelha a um proprietário que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua seara. Tendo convencionado com os trabalhadores o pagamento de um denário por dia, mandou-os para a sua lavoura. saindo por volta das 9 horas da manhã, e vendo outros na praça desocupados, disse-lhes: ide também para minha vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Saiu outra vez o proprietário ao meio-dia e às 15 horas e fez o mesmo. Cerca das 17 horas, tornou a sair e, encontrando outros que lá se encontravam, lhes perguntou: por que passais aqui todo dia desocupados? Responderam-lhe: porque ninguém nos convocou e nos quis pagar salário. Disse-lhes então o Senhor: ide para minha seara. Chegando à noitinha, o dono da lavoura determinou ao seu administrador o seguinte: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e acabando pelos primeiros. Tendo chegado os que tinham sido assalariados por volta das 17 horas, receberam um denário cada um. Na vez dos primeiros, eles supuseram que receberiam mais, porém receberam igualmente um denário cada um. E murmuraram contra o proprietário, alegando: ora, estes últimos trabalharam somente uma hora e os igualaste a nós? Nós que suportamos o peso do dia e o calor intenso. Mas o dono da lavoura disse a um deles: meu amigo, não te faço injustiça? Não ajustaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te embora, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é permitido fazer o que me agrada do que é meu? Acaso o teu olho é mau porque sou bom? Assim, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Meus amigos e meus irmãos, já dizia o apóstolo Paulo que as coisas espirituais devem ser discernidas espiritualmente. Uma coisa que logo transparece aqui é a questão da competência. A pessoa pode ter chegado ontem e outras há uma semana, há um ano, há 10 anos, há 20 anos. E aquela que chegou ontem preparou-se melhor, também é dedicada e tem competência maior. Ah, o Mário Augusto está chegando aqui e eu estava começando a explicar essa questão da competência, ele percebeu. Ô, Mário Augusto, por favor, isso se aplica muito ao momento em que vivemos e temos que nos tornar aptos a superá-lo, momento em que o mundo passa por uma transformação nova, radical, sob muitos aspectos, e exige de nós uma competência maior. Não uma correria neurótica, porque muita gente corre e não chega a lugar nenhum, mas uma preparação sistemática. Os mais antigos, que me honram com a sua dedicação, sabem que eu dizia a eles há 10, há 15, há 20 anos, muitos foram chegando. Temos que fazer da LBV uma organização com uma parte administrativa soft, que sejam valorosos, competentes, que saibam doar-se de si, também um pouco que seja, porque esta é uma obra que se dedica a fazer bem às criaturas. Caridade é a força que nos mantém em pé, ou de pé, como quiserem. Caridade é a potência, é a competência, é a qualidade, é o afeto, é o carinho e uma porção de coisas que você, na sua vida árdua, de um mundo árduo, nem percebe que lhe faz falta. Quantas vezes a pessoa se alimenta bem e diz assim, está me faltando alguma coisa. Eu estou insatisfeito, acabei de comer, mas está me faltando alguma coisa. É uma vitamina que não constava naquele alimento que lhe foi oferecido e feito muita vez com amor extenso. Aí entra a questão da competência. Bom, mas vamos lá, Mário Augusto. O que facilita o raciocínio de todos os ouvintes, sem dúvida alguma, é o método do qual o senhor se utiliza na leitura e nos comentários do Evangelho. Dessa forma com que o senhor conversa com os ouvintes, fica fácil ao entendimento de todos chegarmos a esse raciocínio da competência. E eu escrevi, no momento que o senhor fazia a leitura, que ficou claro, sem dúvida alguma, que não foi a quantidade das horas trabalhadas que interessou ao dono da lavoura, porém a qualidade do trabalho daqueles que chegaram por último e por isso mereceram o mesmo valor. Isso me vem à mente também a grande preocupação que o senhor tem com o padrão qualidade Jesus dentro da Legião da Boa Vontade. O senhor não permite, não permitirá jamais que esse padrão caia de qualidade, sendo o Mestre Jesus o grande condutor de todo esse trabalho. E também essa preocupação que o senhor sempre nos alertou no fato de que não basta sermos apenas os pioneiros, lançarmos as ideias. É necessário que essas ideias se corporifiquem e com isso a Mocidade Legionária tem uma árdua tarefa e valorosa no sentido de levar as ideias do senhor ao mundo, corporificando a tão sonhada sociedade solidária, altruística e ecumênica. Diga, Gisele. Irmão Pai, o senhor já explicou em outras oportunidades que essa competência do ser humano integrado em Deus vai torná-lo um valendo por muitos. Ele vai conseguir realizar muito mais porque vai estar sob a inspiração do nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina agora se muitos entram na sintonia dessa competência. Que coisa maravilhosa. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Pois não, Vanderlei. Curioso que o senhor iniciou a pregação dizendo que a palavra de Jesus é como uma sinfonia, uma obra musical. E às vezes nós ouvimos a primeira vez e chama-nos a atenção a participação do oboé, por exemplo. Então, nós sabemos muito bem que o oboé tem um papel muito importante, mas ele não toca o tempo inteiro. E o músico, de repente, ele fica esperando, e no final da obra é que ele faz um detalhe maravilhoso, e sem ele a obra não ficaria tão bela, tão bonita. Por exemplo, na prece para ter tranquilidade, o senhor me chamou a atenção para o fato de que deveriam entrar os pizzicatos. Olha que coisa belíssima quando toca aquilo, e o senhor até fez que eles fossem aumentados no volume, porque aquilo o senhor destacou muito bem, que é a batida do coração tranquilo, não é? E então, quer dizer, cada instrumento na orquestra tem uma função, e nem todo mundo toca o tempo todo, que seria maçante e até cansativo, mas cada um toca na sua hora. Mas quando tocar, tem que tocar com qualidade, com amor, afinado, e é o que nós estamos fazendo. Aprender a palavra do Senhor, a pregação do Senhor no Evangelho. Nós aprendemos a trabalhar na legião da boa vontade, na religião de Deus, o amor universal, com qualidade, com amor. Porque quando nós fazemos tudo com amor e verdade, o Senhor diz muito bem, o nosso trabalho fica para a eternidade. Pois não. Daniel Rocha, e eu lembrava, o senhor falando da questão da competência, é muito importante lembrar, e aqueles que nos ouvem, muitas vezes podem até ter a competência, serem pessoas competentes, mas lhes falta segurança. É só perceber, através do exemplo que o senhor dá do seu trabalho, que quando fazemos por merecer, e há essa ligação espiritual com o mais alto, com a que há de mais divino na humanidade, a competência de Deus se estabelece em nós e nos dá segurança para partirmos a caminho da vitória, porque diversos são os desafios, sem dúvida. Aliás, o que seriam de nós, o senhor nos lembra bem, aliás, no Tratado Universal sobre a Dor, o que seria de toda a humanidade se não fossem as dificuldades a nos lapidar, a nos preparar para sermos melhores? Pois bem, as dificuldades estão aí, e a nossa competência também será na mesma proporção da nossa ligação com o plano espiritual e, claro, do nosso desempenho, da nossa busca no aprimoramento. Isso é um conjunto de coisas que podem se agregar na vida da pessoa, que podem ser buscadas na vida das pessoas e fazer com que a pessoa alcance esse estado ideal de competência. Este exemplo nós vemos sempre na LBV em todos aqueles que seguem os seus ensinamentos, irmão Paiva. Muito obrigado. Vocês são os trabalhadores da hora derradeira. Pelo menos nessa volta das gerações. Alguém quer dizer alguma coisa aí? Quem vai falar primeiro? Leonardo. Leonardo Matiuso, 15 anos. 15 anos. E sobre o texto que o senhor estava lendo, eu gostaria de lembrar, assim, desde os primórdios da Legião da Boa Vontade, quando o irmão Zaru iniciou, e ele, sendo competente, conseguiu levar essa obra para frente. Um gênio. O gênio que ele era. E o senhor também, com essa competência que o senhor tem e que a gente reconhece, é que essa obra sempre vai para frente. Pode contar conosco, que nós estamos também segurando essa bandeira sempre para cima e cada vez mais alto. Eu vou precisar do esforço de todos. Gente que abre a mão de tudo por Jesus. Como eu, não tenho hora. Para mim, toda hora é hora de fazer alguma coisa pela Legião da Boa Vontade. Aliás, a minha grande paixão. Vamos lá? Débora Caroline, 15 anos. Então, se nós temos um grande exemplo, que é o Senhor, nós temos que seguir e levar cada vez essa mensagem para frente, comunicando e não deixando a bandeira cair, porque quando se faz com competência, é uma coisa que fica para a eternidade. E o Instituto de Educação José de Paiva Neto é um grande exemplo de competência e de que vem para dar certo e levantar e levar o Brasil para o mundo. Aliás, sempre tem que definir a competência. É uma competência inspirada em Deus. Tem muita gente aí que faz mal competentemente. Mas trabalha contra... mas vai se dar mal porque está infringindo a lei divina. Quem faz o mal, acaba mal. A vida é eterna, ela prossegue. E o mundo espiritual não é um dormitório. Lá as pessoas assumem suas responsabilidades. A coisa é braba. Para os que agiram brabamente na terra, até que se corrijam. E outra coisa, reencarnação não é punição, reencarnação é oportunidade. Oh, que é melhor, reencarnação ou inferno eterno? Reencarnação. Foi o que eu respondi a uma jornalista em Minas Gerais. O inferno não dá oportunidade, senão não se redime. É, mas vamos passar, senão a gente se empolga e vamos lá. Ana Paula de Oliveira, 17 anos. Eu queria destacar que o senhor falava que nós somos os trabalhadores da hora derradeira. Então, já que nós estamos seguindo, e nada mais do que levando essa comunicação para frente, pois somos a geração da comunicação, nada mais certo do que comunicar aquilo que há 2000 anos os apóstolos comunicavam, as palavras de Jesus. E isso a gente vem levando hoje em dia por métodos muito mais avançados do que antigamente. Mas da mesma forma como antigamente eles pregavam a palavra de Jesus, eles faziam isso até mesmo pelos diáconos que levavam essa parte de auxílio material. E a LBV e a Religião de Deus vem fazendo esses dois trabalhos, tanto de auxílio material e tanto do auxílio espiritual, levando a palavra de Jesus. E aí eu queria só fazer uma ligação com a missão dos 70, a importância de destacar a palavra de Jesus em todos os lugares e como seremos gratificados por fazermos o bem, porque realmente é isso que conta na vida. Porque a vida foi dada por Deus a nós para que possamos cumprir de forma que ela tenha utilidade. Porque se ela não tiver utilidade, o que estamos fazendo na Terra? É bom agir de acordo com a essência da vida, que é ser útil aos outros. Nome? Aneliese de Oliveira, 15 anos. Ah. É, como o Daniel Rocha lembrou, o que seria da humanidade se não houvesse dificuldades? É por isso que nós temos que ser eficientes no que fazemos. E a LBV só está hoje onde está porque ela teve dificuldades, mas fez tudo com amor. Com amor se vence tudo. Qual é a maior competência? A Paula, o que, que você falou? Espiritualidade. Espiritualidade. Você, Vanderlei? Fidelidade. Célia Alves falando. Servir Jesus. Alguém tem mais alguma sugestão? Cumprir o que foi prometido no mundo espiritual. De competência, sim, vamos lá. O senhor dizia que... Gedeilson quem falou, agora? Daniel Rocha, o senhor dizia que com amor se faz tudo. Acho que a maior competência do mundo é o amor. Baixou. Chegou, fechou a cortina. É isso mesmo, porque Deus é amor, ele é a competência. Você aí jovem, vem cá o louro. Isso aí participa da pregação do Apocalipse com o Soldadinho de Deus. Ah, então me dá o livro do Apocalipse, faz umas perguntas a ele. Você acertei? 9. Como é seu nome? João Gabriel. João, de quê? João Gabriel Lopes Braga. Você quer dizer alguma coisa, João? Que a gente não pode nunca abandonar Jesus e que ele sempre está do nosso lado nos ajudando. É, só que às vezes a gente não percebe. E ainda se revolta contra as possibilidades que ele nos dá de nos livrarmos de uma série de problemas, né? Encontrarmos a felicidade. Simpatizei muito com você, João. Gabriel. Quantos anos mesmo? 9. Essa aqui também participa das aulas do Apocalipse. Como é seu nome? Larissa Lopes Brunholo. Brunholo, também conheço. Quantos anos você tem? 10. Larissa, né? Isso. Larissa, você quer nos falar sobre o quê? Ah, quero falar que se não fosse por Jesus, a gente não estaria sabendo sobre o Apocalipse hoje. É mesmo, minha filha. Ele deixou uma riqueza aí que não chegava perto dos pobres. Quando eu digo pobres, aqueles que não têm acesso às coisas, sabe? Do conhecimento. Mas a religião de Deus realizou uma façanha. Em 1990, botou o povo no microfone, pegando assim na hora, porque as coisas comigo são ao sabor do improviso. Mas não é um improviso incompetente que não sabe das coisas. É um improviso sobre o que estudamos, o que conhecemos há anos. Mas não uma coisa marcada para aquele momento. E dava a palavra ao pessoal. Nunca me arrependi, nunca. Eram todos da sua idade, 10, 11, 12. E você, Luiz? 15 anos, né? É, 15. É, eu queria falar sobre a espiritualidade hoje, a última coisa pensada pelo ser humano. E, na verdade, tem que ser a primeira coisa pensada, pois é Jesus que nos deu a vida, Jesus que nos ajudará a continuá-la, a praticar o bem. Tem muita gente aí que está sem um ideal de vida, está sem uma vontade, que precisa de uma ajuda. A religião de Deus já dá esse ideal do bem, sempre deu. E quer dizer, está dando um ideal para a pessoa saber o que fazer numa hora que ela pode ajudar um próximo e dar uma oportunidade para ele também fazer uma coisa. Ok, muito obrigado. Há um pensamento meu, está numa dessas pregações, é mais ou menos assim. O ecumenismo é a expressão universal dos que, com fidelidade, almejam a paz. Uma coisa assim que eu falei no rádio, onde é que está isso? O ecumenismo é a vontade universal de viver em paz. É isso, isso, isso. Onde é que está a prece? Abertura, o capital de Deus. Uma prece do livro. Está aqui. Eu vou fazer essa prece em homenagem a vocês. Que todo livro nosso leva uma prece. Desde que eu comecei a escrever os primeiros referentes à LBV, depois que o irmão Zaru voltou à parte espiritual, e eu quero que todos se concentrem, a começar pelos menorzinhos. Quando eu falo as crianças, eu falo a alma. Como já percebeu o nosso Vanderlei, ao espírito delas. Quem não tem um sofrimento qualquer, que não chora a sua lágrima secreta. Por isso nós procuramos falar assim, de forma simples, alegre, as criaturas que nos ouvem, mas falando sempre sério. É preciso chegar aos corações, eles andam muito fechados. Mas há tanta alegria pelo mundo, à base de etílicos, de bebida? Não. Como hoje é o Dia Mundial da Oração, eu vou ler uma das que fiz com mais sentimento. Eu estava deitado para dormir. Muita gente importante me pergunta: como é que você consegue fazer tanta coisa? Eu digo, é porque na hora da dificuldade maior, eu faço uma oração. Uma prece, eu rezo. E de lá vem forças. Que o mundo é conduzido por um poder superior à compreensão restrita do homem preso às invocações da vida carnal. A prece é a ligação com a consciência universal chamada a Deus. Ao me deitar, eu comecei a fazer uma prece para Jesus, para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Aí, de repente, me deu assim na cabeça coisas que eu disse aqui. Aí me sentei numa mesinha que eu tenho do lado, onde eu boto água, eu coloco livros, adoro livros, boto lá, tem 5, 6, 7, 8, 9, um bloco onde eu boto pensamentos. Comecei a fazer a prece. Aí parei de repente, deixa eu escrever e consegui, de memória, reproduzir alguma coisa. Ó Deus que sois o meu refúgio. A vós outra vez elevo o meu coração, o meu pensamento, e encontro resposta aos meus propósitos. Amparo aos mais desafiantes projetos. Eu estou sempre pensando na religião de Deus e no seu progresso. Porque jamais prostrarei a vossa bandeira que preconiza paz na terra aos de boa vontade. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 14. Longe de mim os profetas do pessimismo, que proclamam um juízo final sem remissão, quando sois vós o princípio eterno de tudo. Em vós não escuto o abismo, mas deslumbro a redenção. Creio no amor universal, que conduz à sobrevivência a civilização que é teimosa em subsistir apesar das muitas ciladas que são dispostas em seu caminho. Esta é a minha fé, que vive em paz com as outras. O meu ideal ecumênico, que prega a confraternização de todos os habitantes do mundo, por serem vossas criaturas. Sois a fraternidade suprema, a minha guarida, guarida eterna. Nela não estou de passagem. Achei-me a mim, porque me identifiquei no vosso amor. Sois o amparo eterno à minha alma. sinto meu ser transbordar de alegria. Em vosso espírito sou reconhecido como irmão. Neste lar, que ao vosso sublime afeto, não me vejo como expatriado, nem viajante que se perdera bem longe na estrada, distante dos seres amados, no meio das procelas do desalento. Enfim me encontrei, ó Deus, porque vos encontrei. No vosso divino seio achei abrigo. Sob vosso amor, meu seguro teto. No vosso colo, descanso para a alma. Graças vos dou, Pai magnânimo, por me ouvirdes. Sei que sois integralmente amor, conquanto justiça. Em vós se encontra com fartura a genialidade que tantos procuram e de que o mundo urgentemente necessita. A vossa majestosa claridade que baixa sobre todos nós. Confiante em vosso critério sobrenatural, entrego-vos meu destino, porque a minha segurança de filho está na vossa sabedoria de pai. Que assim seja. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e às mulheres da boa vontade de Deus. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Como dizia o irmão Zarur, em qualquer circunstância, pense logo em Jesus. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.